Meu som tá monstro, tá cabuloso. O grave é forte, deixa a concorrente louco. Meu som tá monstro, tá cabuloso. O grave é forte, deixa a concorrente louco. A minha loja, minha equipe proporciona qualidade, o melhor pro cliente, com potência de verdade. A minha loja, minha equipe proporciona qualidade, o melhor pro cliente, com potência de verdade. Sou projeto no talento, inovação e tradição. Pulo o muro, tá baixinho, é muita satisfação. Pulo o muro, tá baixinho, é muita satisfação. Seu som não toca nada, aqui ele vai tocar. Vai dar o dobro de potência, você pode acreditar. Seu som não toca nada, aqui ele vai tocar. Vai dar o dobro de potência, você pode acreditar. A gente cria, não copia. Wesley abala tudo, o mago da produção.